se ocorreu. Meu Deus, como era belo esse amor. Seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. Quero mergulhar no teu amor. Vem comigo! Foi tão bom, foi tão bom fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom. Reconquistar esse amor pra mim. Eu quero mergulhar.